Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. No ar, Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora. Salve, salve, queridos e queridas da Rádio Brasil Atual, aqui nesse terreiro de bulimentos, como diria minha avó, bulinar pensamentos e reflexões. Eu sou Joyce Jane Teixeira, integrante da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas, e hoje estou aqui com a minha parceira, Nata. Dá um oi aí. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, para quem é de boa noite também. Também estou aqui com Lucila Faustino, psicóloga clínica formada pela Mackenzie, palestrante sobre questões étnico-racial e saúde mental, psicologia afrocentrada e racismo e suas sequelas. Temos aqui também Isabel Monteiro, bacharel em biblioteconomia pelo Centro Universitário Assunção e pós-graduada em gerência de sistemas e serviços de informação pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Isabel ministrou muitas palestras e tem uma vasta pesquisa sobre a vida e a obra de Carolina Maria de Jesus e atualmente é bibliotecária do Museu Afro Brasil. Dê um salve aí, meninas. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Bom dia. Vamos lá, vamos começar com um assunto que eu acho que é muito pertinente e que a gente tem que sempre bulinar quando se é um corpo negro, principalmente negro e feminina nesse território chamado Brasil, que é as dores do tráfico negreiro no nosso corpo. E as dores do tráfico negreiro? O racismo à brasileira é hoje um crime perfeito. As crenças da democracia racial e da mestiçagem encobrem e mascaram a brutalidade do cotidiano. As representações negativas estão enraizadas no imaginário social e os golpes sofridos no dia a dia por negros e não brancos frequentemente caem na condição da não existência, pelo seu desmentido no discurso coletivo. Esse é um trecho do livro Racismo e o Negro no Brasil, Questão para a Psicanálise, na qual traz à tona as dificuldades de se admitir o preconceito racial no país e as consequências psicológicas disso na população negra. Essa é a página 66 e ela foi escrita por Maria Lúcia da Silva. Eu gostaria que a Lucila começasse a falar sobre essa questão das dores do tráfico negreiro no nosso corpo. Então vamos lá. Bem, eu gosto muito desse livro da Maria Lúcia. Ela traz questões que são muito pertinentes, né? E a gente vem entendendo e percebendo o quanto que o racismo, né, ele atravessa o nosso corpo de uma forma muito violenta, gerando sequelas psíquicas muitas vezes muito severas, né? Então é muito... É recorrente, né, o índice de doenças psíquicas, né? A gente tem as questões físicas, que quando se faz um levantamento, um estudo aprofundado das principais doenças físicas da população negra, são recorrentes ao processo do navio negreiro, né? E o mesmo ocorre com as questões psíquicas, devido às violências que foram vividas, né, e consequentemente deixaram sequelas até hoje à nossa população, tanto é que hoje nós ainda encontramos um percentual considerável da população negra num lugar de servidão. Exatamente. Por quê? Porque não consegue se desenvolver emocionalmente, não tem uma firmeza, né, não acredita em si mesmo, né, sendo capaz de sair deste lugar de servidão, né? Então, o racismo ele gera sequelas na qual a população ela não consegue dar novos passos, porque muitas vezes não acredita no próprio potencial. E isso vem gerando, de uma certa forma, gera o processo de adoecimento, né, e, consequentemente, vem minando a nossa população, né? Eu acho que o principal fator de morte da população negra hoje no mundo é o racismo. Porque o racismo ele mata ou de morte morrida ou de morte matada. Ou através da violência ou através do adoecimento. Ou seja, ou são várias violências, né? Ou é a violência, de fato, onde a gente recebe o tiro, onde a gente é o alvo, ou essa violência psíquica que nos matam e nos adoece o tempo inteiro. É, em conversa com a doutora Isildinha Nogueira, na qual eu amo, beijo, Isildinha, que não pôde estar aqui com a gente, ela coloca uma coisa que quando uma criança negra ou uma pessoa adulta negra chega no consultório, é muito comum elas chegarem num momento, por exemplo, não importa o quanto elas estudam, parece que a sociedade racializada diz para ela de uma forma sutil, violenta, não tão sutil assim também, porque ela é violenta, do tipo, você só pode chegar até aqui. O que você pode dizer sobre isso, Isabel? Olha, em primeiro lugar, eu queria que todos fizessem um exercício, né? De fechar os olhos por alguns segundos e imaginar o ambiente do navio negreiro, né? Então, o tumbeiro, né? Como exatamente. Então, pensar na questão das correntes, a questão do cheiro. Cheiro não, do odor. Era o odor. A questão da fome, né? Das doenças, de como... Da falta de luz. Da falta de luz, de como as pessoas, os africanos vieram para o Brasil, para a América. E a partir desse momento de fazer essa reflexão, pensar no que nós estamos vivendo hoje, né? Que o que a nossa companheira disse, né? De todas, a partir desse momento que houve a diáspora africana no Brasil, né? Já vem esse maltrato, né? Dos tumbeiros, exatamente. Sem falar então, que muitas dessas populações eram sequestradas. Sim, sim. Né? Vieram jogadas nesse tumbeiro, certo? Exatamente. Quando chegavam aqui, andavam quilômetros para chegar, porque não era assim, já chegava e já ia, né? Andava-se quilômetros, né? Exemplo, e a viagem de 40 dias, 40, 60 até, dias. Mais. Né? Então, você viver nesse ambiente totalmente perverso, né? Sem condições, né? E muitos africanos morriam, né? Adoeciam. E aí vem desde essa época que o corpo negro é maltratado. E é muito louco porque, por exemplo, quando eu fiz terapia algum tempo atrás, né, para formular algumas questões, eu fiz com uma terapeuta branca, uma mulher muito bacana, mas assim, eu percebia que em determinados momentos, quando eu colocava determinados assuntos, eu percebia que ela não entendia o que eu estava... Eu percebia, assim, que ela não alcançava, na pele, entendeu? Né? Algumas coisas. E muitas das vezes eu escutei ela falar assim, ah, mas isso já passou, isso já foi lá atrás. Ou seja, o povo judeu que sofreu o Holocausto, até a psicologia olha bem para isso. A gente sofre um Holocausto de 300 e poucos anos, há 500 anos a gente sofre Holocausto e maltratos. E a sociedade racializada, criada pela branquitude, cria subterfúgios de não olhar para isso com a potência e com respeito e com... Enfim, e com a valorização, que precisa, né? ter, né? Nata, o que você tem para falar sobre isso? Olha, eu sou extremamente de acordo com vocês. Eu acho que, primeiramente, falando com mulher branca, falta muito a branquitude se responsabilizar por todas as sequelas causadas, né? Por domínio, por privilégio e poder. E entrando nessa questão da psicóloga, né? Eu tive uma sorte, a primeira vez que eu fiz atendimento, né? Que eu fiz com uma mulher negra, que ela é socióloga e historiadora. E como eu tinha um relacionamento poliamorista, muita coisa, né? E interracial, ela conseguiu realmente atender o que eu precisava e sair de uma violência, né? Tão grande, que tamanha que estava naquele relacionamento. E posteriormente, acho que agora, né? Tentei buscar com mulheres brancas e realmente quando eu entro na questão interracial ou sobre homofobia ou com esse né, lugar que entra a interseccionalidade... Aí já foge e fala de racismo reverso. Então, nossa, é perverso, né? Imagina, eu fico imaginando toda outras pessoas. Novo aí nessa história. Quantas pessoas acaba talvez caindo nessa narrativa, porque também, né? Fica vicioso e acha que o problema continua em si, né? Não quebra, não rompe. Pra mim isso daí é mais uma coisa que a branquitude faz, que já faz sempre, né? Que é criar subterfúgios e argumentos pra continuar sustentando os privilégios, né? Diz aí, dona Lucila. Então, olha, a gente tem... Bem, a psicologia, ela foi criada no quê? No continente europeu, né? Tem um formato eurocêntrico, né? E que nega esse lugar das questões étnico-raciais. A gente vem desenvolvendo um trabalho, né? Porque eles, querendo ou não, nós chegamos lá, né? É, se a gente for olhar há 20, 30 anos atrás, o número de psicólogos negros era muito baixo. Hoje a gente hoje a gente consegue acessar, ver, saber que existe, né? E que estão aí trabalhando. Né? Então, hoje nós temos um grupo de trabalho das questões étnico-raciais dentro do CRP, né? Que vem trabalhando essas questões, inclusive já tem uma cartilha de atendimento do psicólogo com as questões étnico-raciais. E eu acho de suma importância isso entrar como uma disciplina já dentro da formação. Eu acho também. Porque a psicologia ela tem a sua importância, mas ela precisa abarcar um todo. A gente precisa sair dessa imagem, desse copiar o continente europeu, porque até em questões climáticas de população e cultura é muito diferente. A gente precisa começar a olhar a população brasileira e elaborar uma psicologia que aborde todas as questões do povo brasileiro. Exatamente. Pessoal. Então, não adianta eu ficar olhando aquela estrutura familiar papai, mamãe e filhinho, conforme, por exemplo, Freud. Não adianta eu tentar olhar complexo de Édipo numa família feita por mães, por pais, por vós, por tios, entendeu? Uhum. Tanto é que tem um autor que tem um livro chamado Édipo Africano. Uhum. Foi nesse Édipo Africano que me deu um estalo. Eu falei, gente, é isso. Essa psicanálise não me contempla em diversos lugares. Por quê? Porque foi um estudioso que foi buscar o complexo de Édipo em diversas regiões africanas. Ele achou? Não achou. Teve regiões que ele relata assim, as crianças aqui não tem como elaborar ou não tem como fazer uma análise das questões edípicas, porque todos os adultos são pais e são mães. Pois é. Então são outras estruturas que precisam ser olhadas, né? E a psicologia precisa se aprofundar nessas vivências. Então não adianta ela ficar pegando o modelo europeu para tentar enfiar no brasileiro, que a tendência é poder contribuir para um adoecimento maior. Exatamente. Porque quando o paciente chega lá, né, e ele fala de uma dor causada pelo racismo e o psicólogo ignora, entendeu? Ele começa a se entender como errado a partir dali. E não é esse o objetivo. O objetivo é o equilíbrio emocional do paciente. Então, a psicologia tem que estar muito atenta a isso. Bem, gente, já viu, né? Já viu que hoje é para bulinar mesmo, né? A gente vai dar um breakzinho e a gente volta daqui a pouco. Estamos em pleno mar, abrindo as velas ao quente arfar das virações marinhas. Veleiro brigue e corre à flor dos mares, como roçam na vaga as andorinhas. Estamos em pleno mar, homens do mar, ó rudes marinheiros tostados pelo sol dos quatro mundos, crianças que a procela acalentaram. No berço destes pélagos profundos, desce do espaço imenso, ó águia do oceano. Desce mais, ainda mais, não pode olhar humano, como teu mergulhar no brigue voador. Mas que vejo eu aí, que quadro da amarguras, é canto funeral, que tétricas figuras. Que cena infame viu, meu Deus, que horror. Tombadilho, que das luzernas a vermelho brilho, em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar, negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas, rega o sangue das mães, outras moças mais nuas e espantadas, no turbilhão de espectro arrastadas, em ânsia e mágoa, vãs. A orquestra irônica, estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doudas aspirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala e voam mais e mais. Pre- presa nos elos de uma só cadeia. A multidão faminta cambaleia e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que martírios embrutece, cantando, geme e ri. No entanto, o capitão anda a manobra e a voz fitando o céu que se desdobra, tão puro sobre o mar, diz o fumo entre os densos nevoeiros. Vibrai, rijo chicote, marinheiros, fazei os mais dançar. E ri-se a orquestra irônica, estridente, e da ronda fantástica a serpente faz todas espirais. Qual um sonho dantesco as sombras voam, gritos, ais, maldições, preces ressoam. E ri-se Satanás. Senhor Deus, os desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja das tuas vagas no teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Quem são estes desgraçados que não encontram em vós mais que o rir calmo da turba que exercita a fúria do algoz? Quem são? Se a estrela se cala, se a vaga apressa resvala, como um cúmplice fugaz perante a noite confusa, diz-o tu, severa musa, musa libérrima, audaz. Senhor Deus, os desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se eu deliro ou se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas o teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Acabamos de ouvir o poema Navio Negreiro, do poeta Castro Alves, na interpretação do Vinícius Bolivar, ator da companhia Ju Cata Histórias e músico da Terra Cabula. Vinícius Bolivar é de São José do Rio Preto, mas no momento vive em Goiânia. Gente, quem tiver a oportunidade de conhecer o trabalho desse artista, é muito bacana, é espetacular. Segue lá nas redes sociais, que vocês não vão se arrepender. Bem, a gente terminou com um papo um pouco quente, né, meninas? Ei! Ah, falando mesmo, botando a boca no trombone, é isso mesmo. Isa, continua um pouco aí, falando um pouco mais do que a doutora Lucila estava falando no bloco anterior. É, o que me chamou a atenção, falando dessas questões de família, muitas mulheres negras são solteiras, mães solteiras, não é? E desconstruindo essa questão de ter a família pai e mãe, né? Porque geralmente as mulheres negras, a maioria realmente são mães solteiras e consegue criar o seu filho e precisa de um acompanhamento psicológico, uhum, né, para conseguir ter o equilíbrio emocional. Eu acho Tem uma coisa também que eu li, também está nesse livro, O Racismo e o Negro no Brasil, Questões para a Psicanálise. Gente, não perca a oportunidade de ler esse livro, que é uma coisa que a Isildinha, a psiquiatra maravilhosa que eu já citei aqui, fala do apartheid psíquico. O apartheid psíquico. E tem um trecho no livro que é assim, que é uma fala dela, inclusive. Nós, os negros, vivemos uma segregação silenciosa. O que durante muito tempo funcionou como se tivéssemos um sentimento persecutório, uma vez que o preconceito era negado. Libertos do cativeiro, mas jamais libertos da condição de escravos. Eu vou te dar a palavra, Lucila, porque só você para falar isso. A respeito disso. Tal negócio, porque a gente chega onde a gente quer conforme a oportunidade que a gente tem, mas a gente não se sente pertencente, porque o olhar de estranhamento, de rejeição, de repudio quando a gente está em espaços de maiores recursos é constante. Não é nem só constante, é violento, é escroto, é cruel. Quer dizer, quantas vezes a gente não teve que quase que falar, ó, pode aceitar meu dinheiro porque ele não é preto, né? Então, são lugares que... E isso é uma coisa imposta que quando a gente olha no processo terapêutico, a gente precisa resgatar da pessoa quem que ela é, né? Então, já teve situações que eu falava, meu, quem que é você? Quem que é o branco na fila do pão para falar que você pode ou não pode estar ali? Como que foi que você chegou lá? Lucila, foi assim, assim, assim, assim, assim, assado. E quem disse que você não tem o direito? né? Então são lugares que nos são negados e que muitas vezes a gente começa a se questionar. É nesse questionamento que a gente passa a recuar e não entender como um lugar nosso. Aí o processo terapêutico faz com que você se resgate e fala, não, como assim? Você não estudou? Você não passou noites e noites estudando, trabalhando, fazendo um milhão de coisas? Vai lá para a faculdade, vai lá estudar sim, arranca tudo que você puder de lá e vem trazer para os nossos. E esse processo muitas vezes é muito difícil para nós, porque ainda está ali introjetado aquele lugar de inutilidade, de sem alma, de incompetência, de não inteligência, que nos foi introjetado no período escravocrata. Então são sequelas que a gente carrega até hoje. Por quê? Porque a gente ainda está num processo de desconstrução dessa imagem. Ou seja, né? A gente ainda carrega o carrego colonial, como diz o Luiz Rufino, né? Ah, sim. Como se livrar disso? Bem, gente, o programa está chegando ao fim, né? Para falar a verdade, ele já chegou, o Emerson vai nos engolir, porque a gente passou do tempo para variar um pouco. Mas tudo bem, a gente vai fazer aqui então as considerações finais e as bibliografias, né? Eu já falei desse livro, né? Vou falar de novo, O Racismo e o Negro no Brasil, Questões para a Psicanálise, que é da Maria Lúcia da Silva, Noemi Moritiz Com e Cristiane Curiabud. Gente, esse livro... é espetacular, ele vai estar lá na nossa página também. Isa, você tem algum livro também para poder deixar aqui com a gente? Tenho sim. É do Robert Edgar Conrad, Tumbeiros, O Tráfico de Escravos para o Brasil. Esse vocês podem consultar no catálogo online da Biblioteca do Museu Afro-Brasil, Biblioteca Carolina Maria de Jesus, e vocês podem também ir até a biblioteca, tá bom? Que eu vou estar lá esperando por vocês. Nós temos também aqui o do Jaime Rodrigues, De Costa a Costas, Escravos, Marinheiros e Intermediários do Tráfico Negreiro de Angola ao Rio de Janeiro, de 1780 a 1860. Tá bom? E você, Lu? Eu tinha uma lista, um monte de referência bibliográfica, mas eu gosto muito de um livro da Neuza Santos, chamado Tornar-se Negro. Ah, esse é lindo. Né? Esse é maravilhoso. E até para entender, até para compreender todo esse processo, também o do Frantz Fanon, Condenados da Terra. Aí a gente Fanon vai entendendo. É leitura obrigatória, né? Exatamente. E aí, só para a gente poder refletir, é importante que nós começamos a nos resgatar. É muito importante que hoje o autocuidado, né, e o cuidado com as suas emoções são fundamentais, porque a nossa população é que está morrendo. Então, meu povo, por favor, se cuidem, se tratem com mais afeto e se cobrem menos. Nós já temos uma sociedade inteira para cobrar a gente duas vezes mais, não vamos fazer isso com nós mesmos. É isso aí, gente. A gente vai ficando por aqui, sendo bulinado, sendo questionado, buscando, revisitando. Até a próxima. Ho! Você ouviu? Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas.